quero, quero. No alto de uma coxilha, sou herança das batalhas, da epopeia farroupilha. Sou rangido de carreta, atravessando picada. Sou o próprio carreteiro, era boi, era boiada. Era, era boi brasino, era, era boi pitanga, boi fumaça jaguara. Olha a canga. Cambona preta, de pendurada nos tentos. Sou o chapéu do domador, tapeado de contra o vento. Sou rancho de pau a pique, à beira de uma estrada, onde descansa o tropeiro pra seguir sua jornada. Era, era boi brasino, era, era boi pitanga, boi fumaça jaguaré. Olha a canga. A cor verde do pampa, nas manhãs de primavera. Sou cacimba de água pura, nos fundos de Matapera. Sou lua, sou céu, sou terra. Sou planta que alguém plantou. Sou a própria natureza, que o patrão velho criou. Era, era boi brasino, era, era boi pitanga, boi fumaça jaguaré. Olha a canga. Era boi, era boi, sai daí, Cusco. Eita, Cusco, que é só atrapalha.